conta que o baixista era um beco. Nunca entravam no tempo, mas batiam o ritmo certo. Amigos de faca e camisa e colarinho engomado. Estávamos no Farfisa quando ficava empolgado. Porque eu não sabia dizer uma palavra em